seu fulgor. Tuas obras te proclamam ao explorarmos a amplidão. Obras sem par da tua mão, extasiados te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ergue-se o homem para o céu, deixa o planeta em que nasceu. Oh, conquista sem limites, como haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver? Deus eterno entre os homens, aleluia. Entre nós, por não ouvirmos tua voz, Pai, perdoa as nossas faltas, que nossas vidas em Jesus busquem guarida, paz e luz, e teu nome celebremos. Grande plano divino.